Muito bom dia a todos que nos acompanham. É com muita alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando mais um programa Visão Espírita. Há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos aqui ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. O programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência, nos quatro cantos do Brasil e, muitas vezes, do mundo. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Hoje é domingo, 5 de setembro de 2021, uma linda manhã do inverno ainda brasileiro, mas o inverno já está ficando para trás, com esta aqui imagem que eu não estou no Parque dos Ipês, porque eu não moro em Santa Bárbara do Oeste, mas da janela do meu apartamento, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E nessa atmosfera de espiritualidade que nós vamos evocando, eu tenho o prazer de cumprimentar meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia! Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, né, nós estamos tendo o privilégio de participar desse programa tão gostoso que há 22 anos, né, vai ao ar divulgando a doutrina dos espíritos. E é o, eu creio que o melhor que nós podemos fazer, né, Allan? Afinal, a gente estudou bastante, tem condições de divulgá-lo. E o nosso objetivo é exatamente esse, né? Não é ensinar espiritismo, cristianismo para ninguém. É chamar a atenção para das pessoas da existência de obras espíritas maravilhosas que, por si só, fazem o trabalho da divulgação e do convencimento. Se nós conduzirmos a pessoa à leitura de uma obra espírita, estaremos fazendo o nosso trabalho de forma adequada. Que nós possamos, em sintonia com o plano espiritual, fazer o melhor na manhã de hoje, enquanto o nosso amigo Geraldo, né, vai curtindo uma virose própria desses tempos, que ele possa melhorar e que em breve possa retornar numa boa e saudável. Um bom dia a todos, vamos lá. É isso aí, Luiz. O Geraldo, hoje, como o Luiz acabou de comentar, pegou uma virose. É mais uma vez aí uma lembrança da equipe de médicos e enfermeiros, né, que sempre ficam à frente dos mais adoentados, que, logicamente, abrem possibilidades, contatos com vírus com muito mais intensidade que a gente que não trabalha nessa área, né? Então, ele está lá hoje se recuperando, tá bem melhor já, mas não está se sentindo tão disposto assim para estar com a gente aqui hoje. Então, a gente, eu e Luiz aqui, vamos tentar substituí-lo. Vai fazer uma falta danada, Geraldão, mas a gente vai fazer o que a gente pode aqui, tá bom? Contamos com a participação de vocês de casa para substituir o Geraldo, né? Aí com as perguntas, com as colocações, né? E vamos tentar manter o nível do programa quando o Geraldo está junto com a gente. Então, muito bem. O programa de hoje tem o título de Visão Espírita dos Períodos Geológicos 4. A gente vem estudando esse capítulo, né, o capítulo 7 do livro A Gênese. Você vê como que vai caminhando, né? A gente começou outro dia mesmo, já estamos no capítulo 7. E o Geraldo escreveu para nós a respeito deste nosso estudo de hoje. Ele escreveu assim: olhamos para o passado do nosso planeta, buscando desvendar causas e consequências, razões e intenções. E por mais recursos que tenhamos à disposição, seja no campo da instrumentalidade, seja no campo das percepções, do raciocínio e da lógica, esbarramos num grande mistério que envolve todas as revoluções terrenas. Os mistérios do Criador são indevassáveis. Os olhos veem uma parcela mínima da vontade onipotente. A geologia avançou, cresceu, se tornou respeitável e trouxe grande contribuição para o entendimento da vida. Todavia, a vontade onisciente se manifesta aqui e acolá, ontem e hoje, plasmando a vida em toda parte. Somos uma resposta inteligente de Deus e, por misericórdia, fomos trazidos para essa nave escola chamada Terra para conquistar os novos valores do crescimento espiritual. Um excelente texto do nosso amigo Geraldo. E vamos lá, né, com a graça de Deus, responder a esse chamado de estarmos aqui conscientes e co-criarmos com Deus em nosso plano menor de vida. Bom, são 9h40. Assim começa o primeiro bloco do nosso programa Visão Espírita. Passemos à leitura do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier, capítulo 178, Reverência e Piedade. Eu vou fazer a leitura e eu e Luiz fazemos os comentários. Então vamos à leitura. A leitura desse texto começa com uma citação da carta de Paulo aos Hebreus, no seu capítulo 12, versículo 28, que ele fala assim: sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. E Emmanuel comenta: sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo. Mas não se esquece de acentuar a maneira pela qual nos compete servir-lhe. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite. O sol transborda calor e luz. Cobre-se a terra de flor e verdura. Tem a fonte uma cantiga peculiar. Entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o mestre nos designa o pessimismo e a amargura. O contentamento de ajudar é um dos sinais da nossa fé. Entretanto, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos. Nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Sirvamos alegremente com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes pessoalizar o todo misericordioso para lhe agradar, mas podemos servir-lhe diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos assim o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue. É isso texto, aí. De novo, né? Que texto lindo. A gente está sempre repetindo a mesma coisa, né? Isso aqui é uma poesia. É muito, muito bonito. Muito bonito. Emmanuel, E ler Emmanuel é um privilégio. Se fala muito em foco. E realmente, se a gente não der foco às coisas não se realizam. A gente se perturba, a gente se perde. O conhecimento da doutrina é a coisa mais fantástica que existe. Porque o conhecimento da doutrina nos propicia dar o foco. Nós não podemos. O Emmanuel fala em personalizar, né, a figura de Deus, e nós não podemos. Então, tudo isso nós fazemos no atendimento ao próximo. Aí é que nós estamos sendo co-criadores com Deus, né? No seio das criaturas, nós semearmos o bem através da nossa atitude, através da nossa prática, através da nossa interferência. E quando você conhece a doutrina, você consegue dar um foco correto àquilo que nós estamos fazendo. Quando você não conhece a doutrina, você olha para um necessitado e você pensa assim: meu Deus do céu, lá eu tenho que gastar meu tempo com essa criatura que muito provavelmente investiu todo o tempo dela em coisas inúteis e agora passa necessidade. Então você faz aquilo com sacrifício, você faz aquilo com raiva, né? Porque você lamenta que aquela criatura não tenha feito o esforço que você fez para subir na vida. Quando você estuda a doutrina, o teu foco muda totalmente. Então, no primeiro foco que nós mencionamos, realmente você faz aquilo com raiva. Você gostaria que aquilo lá não existisse. Então, aquilo que você faz é para aquilo ali ter uma solução temporária e sair da tua frente. Então, você quer se livrar daquilo. Agora, o foco que Emmanuel está colocando, de alegria, você passa a ter quando você compreende a doutrina e age de conformidade com a doutrina. Vimos citando uma passagem que Jesus, quando os sacerdotes o acusam, né, de blasfêmia, porque ele estava dizendo que era filho de Deus, então ele se justifica dizendo assim, que os profetas chamaram de deuses as criaturas simples que vivem no mundo. E ele fala: vós sois deuses, né? E ele diz: se a criatura comum é chamada de Deus, por que que eu, a quem o Pai santificou, olha essa frase de Jesus, a quem o Pai santificou, não posso dizer que sou filho de Deus? Deus santificou Jesus. A doutrina nos convida a entender isso aí. Né? No mesmo capítulo, Jesus explica que mandaria o Consolador para esclarecer tudo aquilo que ele tinha dito. E ele mandou. Ele mandou o Consolador para que ensinasse todas essas coisas e explicasse o Evangelho de Jesus, explicasse o que Jesus quis dizer com aquela frase há 2.000 anos atrás. Deus santificou Jesus, permitindo a Jesus, auxiliando a Jesus, que ao longo de suas reencarnações, ele vencesse os seus arrastamentos, vencesse as tentações e pudesse desenvolver as suas virtudes. Então, Jesus, que foi criado simples e ignorante, ele chegou com auxílio de Deus, que ajudou a santificar-se, ele chegou à perfeição. Ele chegou à perfeição pelo esforço individual realizado a cada reencarnação que ele viveu sobre a Terra ou mundos que ele precisou para chegar nesse nível. Então, não existiu, por parte de Deus, um esforço de fazer Jesus um santo pronto. Jesus ajudou-o a construir, Deus ajudou-o a construir a sua santidade através da existência, através da vida. De simples ignorante, Jesus se tornou um espírito perfeito. E ele justamente nos fala que ele é o caminho. Nós temos que percorrer o mesmo trajeto. Não existe milagre, existe esforço. Nós galgaremos as mesmas posições através do nosso esforço, servindo a Deus através do nosso próximo com alegria. A alegria implica na compreensão das leis de Deus. Quando nós compreendemos que, na realidade, nós não estamos nos esforçando para auxiliar um necessitado, mas nós estamos nos esforçando para, com a alegria, prestarmos auxílio ao nosso próximo e, com isso, ampliarmos o nosso leque de virtudes, a caridade. Com isso, nós vamos construindo a nossa santificação. É isso que a lição nos fala e que Emmanuel nos passa. Nós estamos se agindo com alegria, criando, ampliando a nossa santificação, como Jesus conseguiu fazer. É isso aí, Alain. É, Luiz, excelente. Bom, vou falar do Emmanuel. O Emmanuel, ele é um artífice das palavras, é um poeta, né? Ele consegue utilizar cada palavra de forma plena, de forma irretocável, né? Ele coloca as palavras de uma forma assim fantástica, né? E ele usa, né? Aqui eu vou fazer às vezes do Geraldo, que gosta tanto dos títulos, né? Eu vou falar que ele usa reverência e piedade. Olha que interessante nesse texto, reverência e piedade. O que é reverência, né? Então, quando a gente fala em reverência, é um respeito profundo por alguém ou por algo, né? Em função de virtudes, em função das qualidades que possui, né? Ou até parece possuir. Então, quando a gente fala aqui reverência, ele está citando de Deus. Então, se a gente realmente crê em Deus, e aí é uma resposta individual de cada um, porque muita gente pode falar da boca para fora que crê, mas não crê, né? Então, se a gente realmente crê e que tudo acontece por intermédio de Deus, e que ele, como a gente costuma falar sempre, né, Luiz, age escancaradamente em nossa vida, se a gente assim crê, a gente tem que reverenciar. Nós temos que ter toda a reverência, que é o respeito profundo por esse Deus, e que, de que maneira nós respeitamos Deus? Vivendo a vida plenamente, deixando de lado as bobagens, focando naquilo que é mais importante. Nós vivemos a vida com intensidade. Nós temos que ser ferramentas divinas de implantação de amor em plano menor, conforme citam Emmanuel e André Luiz concomitantemente. Quando a gente realmente se postar no mundo como essa ferramenta em plano menor, agindo na transformação do próximo, mas ele dá, olha só, junto com esses dois textos, ele fala com piedade. Então, é reverência e piedade. Piedade é a gente ficar compadecido do sofrimento de outra pessoa. Então, não é ter dó. Ter dó é a gente se colocar acima do outro. É ter compaixão. É se colocar no lugar do outro. É uma coisa um pouquinho diferente. Então, quando a gente fala quem tem dó, a gente está se colocando numa posição superior, falando do inferior, né? Orgulhosamente, eu tenho dó dele, né? Então, essa é uma palavra que eu tirei do meu dicionário. Eu uso muito a compaixão, o compadecimento. Então, sou compadecido da dor dele. Eu me coloco no lugar dele. Eu me coloco no lugar da dor dele. Por exemplo, hoje deve estar acabando ainda a cerimônia de encerramento das Paralimpíadas, né? Sabia que lançaram agora lá nesse encerramento, eles estão lançando um programa de divulgação, Nós os 15. Por quê? Porque 15% das pessoas do mundo sofrem de alguma deficiência. 15%. Nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas no planeta têm algum tipo de deficiência. E é esse o trabalho, a gente reconhecer que quando se faz uma passarela elevada no meio de uma rua, que a gente vem com o carro e a gente é obrigado a reduzir, porque ela é feita acima do nível do leito do carro e no nível da calçada, aquilo é feito para pessoas cadeirantes e idosas que têm dificuldade em descer uma guia. E o carro é feito com amortecedor e você está sentado para passar por cima dele e não vai custar nada para você. Agora, para o outro, vai facilitar muito a vida do outro. Então, quando a gente se coloca na posição piedosa, né, de ser compadecido da dor do outro, a gente passa a ver um mundo diferente. E a gente trabalha com o que se chama hoje, e é pouco falado, uma inclusão social. Então, a gente tem 15% de pessoas com dificuldades fisiológicas, mentais até. Né? São 15%. Agora, existem os deficientes, olha só o que eu vou falar agora, do entendimento da dor do outro. São pessoas incompletas. Essas mais, muito mais do que qualquer outro deficiente. São pessoas que não conseguem se compadecer da dificuldade do outro e que querem que o mundo reine para elas do jeito que elas desejam, do jeito que elas imaginam. A gente precisa levar tudo isso com mais alegria, é o que o Emmanuel está nos falando. Ele está nos chamando para vivenciarmos com alegria. Essa é a palavra. Sirva a Deus, seja a ferramenta divina, com alegria, com reverência e piedade. Né? A palavra de Paulo é essa: sirva com alegria, com reverência, com respeito a Deus e com piedade, com compadecimento da dor do outro, seja a dor do outro qual for. Então, estar nesta posição na vida, se colocar nesse lugar que estamos hoje, encarnados, e viver com intensidade esse momento, com alegria, com reverência e com piedade. Eu acho que Emmanuel, não poderia ter feito um comentário maior. Mas partindo de uma frase de Paulo. Paulo, toda a dor que ele teve durante o seu mandato lá, apostólico, vamos chamar assim, ele conseguiu finalizar a vida com alegria, com piedade e com reverência a Deus. Era tanta essa reverência, né, Luiz? Era ele incorporou tanto essa missão que ele chega a falar no final da vida que já não é ele que vive, mas o Cristo que vivia nele. Ele já tinha assimilado tanto o evangelho do Cristo que veio nos trazer essa consolação, que veio nos trazer esse recado de mudança de comportamento, que ele já falava assim: eu estou vivendo igual o Cristo deseja que eu vivo. Então, é nessa alegria, é nessa reverência e piedade que Emmanuel nos deseja a vida, né, Luiz? Alain, eu só queria acrescentar uma coisinha nisso tudo que você complementou, que com isso, né, fazendo isso, nós estamos apenas construindo a nossa evolução. Não estamos fazendo mais nada do que a nossa obrigação de estarmos encarnados, não é verdade? O nosso trabalho é esse, é o que Jesus fez desde o simples ignorante. Maravilhoso. e ainda a gente fica titubeando no trabalho, né? A gente fica vacilante. Ai, não é fácil, não. Mas um dia nós vamos ficar bom, viu, Luiz? Chegamos lá. Eu tenho fé, eu tenho fé. Bom, 9h55. Quem está chegando agora percebeu que o Geraldo não está aí. Ele está hoje se recuperando aí de uma virose. O Geraldo, para quem não sabe, também é médico, né? E vive muito próximo ao contato de pessoas com virose e tudo mais. Então, ele tem a possibilidade de vez ou outra contrair essas coisinhas aí, mas fazendo parte do processo evolutivo dele também, né? Com isso, a gente pode começar o segundo bloco do nosso programa Visão Espírita. Hoje nós estamos no estudo, né, desse livrinho aqui. Continuamos, toda semana a gente vai pegando de uma forma sequencial, capítulo por semana, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Barchutel. E nós estamos aqui no texto hoje, A Prova da Riqueza. Então, quem tem aí o livro em casa, pode abrir lá na Prova da Riqueza. A Prova da Riqueza, eu estou procurando aqui para falar para vocês, para poder fazer a leitura, inclusive. A Prova da Riqueza, e eu não estou achando. Vocês pensam que é fácil? Fazer as coisas ao vivo é isso aí. Eu achei que estava fácil aqui, e não está fácil, não. A Prova da Riqueza. Achei. Página 244. Então, quem quer seguir aí de casa, veja que a gente está fazendo o seguinte: nós estamos fazendo a leitura da passagem evangélica e não fazemos a leitura do comentário do Caibar, Caiba. né? A gente só faz a leitura da passagem evangélica. Eu vou ler um pedacinho do comentário hoje, Luiz, porque não é um comentário muito longo, tá? E a gente aproveita Bom. para a gente acrescentar alguma coisinha aí. Então, ele fala aqui, ele pega uma citação de Marcos, no seu capítulo 10, versículo 23 a 27. Jesus, olhando ao redor de si, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos ficaram surpreendidos com estas palavras. Mas Jesus tornou a dizer-lhes: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Olha só que interessante. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremaneira admirados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é isto impossível, mas a Deus não, porque a Deus tudo é possível. A opulência, aí vem o comentário do Caibar, tem as suas virtudes, os seus feitos gloriosos, mas são grandes os escolhos dos que se acham na opulência. Espíritos predestinados, talvez, para concorrerem com maior soma de benefícios para o engrandecimento material, moral e espiritual de seus irmãos, eles, as mais das vezes, se esquecem da missão que vieram desempenhar. O orgulho insuflado pelos bajuladores, pelos servis, que não conhecem outro Deus que o do ouro, tem transviado muitas almas, conduzindo-as a rudes e penosas provações, pelo mau emprego da fortuna que o Criador lhes concedeu, para o seu aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento de seus semelhantes. E ele conclui, né? Eu vou pular aqui umas frases. Todo mundo fica a lição de casa, né? De leitura desse texto. E aos ricos repetimos o último trecho da comunicação da Condessa Paula, que é um comentário que tem lá no Livro dos Espíritos. E vós, ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna e a fortuna imorredoura não existe na Terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Veja que esse texto, né, Luiz? Ele, até eu esqueci aqui de mudar aqui embaixo, ó, Parábolas e Ensinos de Jesus e Caibar Schutte, A Prova da Riqueza. Esse texto não está falando que é proibido ter dinheiro, não é isso, Luiz? Sim. Está falando de uma forma muito clara. Ele está falando do perigo de ter dinheiro, né? Isso aí é uma comparação, né? Porque tudo aqui na Terra nós estamos sofrendo uma prova. Aquele benefício vem em nosso favor para justamente ver se nós aprendemos a lidar com aquela ferramenta, né? E essa mensagem que está no Céu e Inferno da Condessa Paula é uma mensagem muito bonita. É uma mensagem de uma criatura que veio na condição de riqueza. E aí é uma aula de como ser rico. É muito comum a pessoa rica ser perdulária. Ela esbanja, ela joga dinheiro fora. E essa condessa, ela cuidava, porque ela recebia a riqueza para distribuir do seu marido. Então, ela cuidava de como ela gastava aquilo. Às vezes, nós estamos usando a riqueza para fazer com que uma pessoa se perca. Quando a gente alimenta um vício, nós estamos usando pessimamente a nossa riqueza. Quando a gente alimenta a preguiça, nós estamos usando essa riqueza de forma péssima. E essa condessa, ela menciona isso. Ela administrava aquela riqueza que lhe era destinada para a distribuição de forma bastante concreta. Ela não jogava dinheiro fora. Existem pessoas que não estão nem aí com o que você vai fazer com o dinheiro que eu te dou. Agora, eu tenho que saber o que você vai fazer com o dinheiro que eu te destinar. Porque se você vai fazer coisa errada, eu devo suprir isso aí. Eu devo suprimir isso, eu não devo permitir que isso aconteça. Porque esse dinheiro que você vai jogar em bebida, eu posso dar para uma pessoa que vai auxiliar o seu filho na educação. Então, é você usar o critério na distribuição. Não é só você ter e distribuir, soltar e soltando por aí. É você distribuir com critério. Você veja, às vezes, você prejudica um filho seu. Se você tem um filho que não gosta de trabalhar e você fica suprindo com todas as necessidades dele, você está dizendo assim para ele: filho, alimenta a preguiça ao trabalho, porque eu te sustento para isso. Temos muita responsabilidade. Essa leitura da Condessa Paula no livro O Céu e o Inferno é muito importante, porque ela mostra como ela utilizou a sua riqueza. E ela mostra o critério. Ela não ficava distribuindo à toa. Ela via quem precisava e o que aquela pessoa provavelmente iria fazer com aquele recurso que ela destinasse a ele. A prova da riqueza é muito difícil, mas não é impossível. Para isso, você vê que logo no começo, o texto bíblico diz, né? Aqueles dão valor à riqueza no sentido de achar que a riqueza vai resolver tudo. E não é. A riqueza, ela pode resolver parcialmente muito dos nossos problemas materiais. E mesmo assim, tem problemas que ela não resolve de jeito nenhum. Imagina você sendo o homem mais rico do mundo e você ter um filho com uma doença incurável e que você, juntando todo o seu dinheiro, você não consegue parar, pagar a cura daquela criança. Olha que frustração. Mas pode ser um ensinamento. Pode ser uma forma de te ensinar que você não tem nada que ficar botando todas as tuas fichas naquilo ali como uma possibilidade. Só existe uma chance no mundo para a gente investir e não errar. É entrar em sintonia com o plano divino, o plano criador. Se nós procuramos nos tornar uma ferramenta de Deus na difusão, na divulgação e na prática do bem no planeta, nós estamos em sintonia com esse Criador. E é essa a nossa função, é essa a nossa tarefa na construção da nossa santificação. Então é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a entrar em sintonia com isso. E com a riqueza, como é que eu posso fazer? Olha, imagina o poder que você tem de se tornar um espírito mais perfeito de posse da riqueza. Você primeiro pegar tudo que você puder fazer e transformar em trabalho. Você vai propiciar a milhares de pais de família que, através do seu trabalho, possam provisionar a vivência para os seus familiares. Vai poder ter moradia, vai poder ter alimentação, vai poder ter auxílio enfermidade. Então, com a riqueza, você pode criar a possibilidade de contribuir com o trabalho da população. Com a riqueza, você pode direcionar parte desses recursos para aquelas pessoas que estão tendo necessidades reais, não necessidades fictícias. Você tem a responsabilidade de, inclusive, de, na destinação desses recursos, não construir preguiçosos, não construir viciosos. Se você está auxiliando alguém a comprar drogas para se viciar, você não está contribuindo. Então, você tem que ter, inclusive, critério para dar. Você não pode ficar dando para qualquer um. Então, você tem que conhecer aquele que vai ser destinatário da sua contribuição. E essa condessa, ela explica isso no livro Céu e Inferno de uma forma magistral. Cansamos de dizer aqui, nós vamos repetir. Nós estamos passando quase um ano lendo o Caibach Útil desse livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que nos conduzem ao Evangelho de Jesus. Nós precisamos adquirir esse livro para estudá-lo de forma mais permanente, de forma mais contínua, porque é através desse livro que nós conhecemos aquilo que é o nosso modelo e guia da nossa humanidade, que é Jesus. Não deixem de adquirir esse livro. Não precisa adquirir um livro novo. Existe um site na internet chamado Estante Virtual. Esse site você pode botar lá no Google, que ele aparece fácil. Estante Virtual. Ele reúne 2.000 sebos dentro do Brasil inteiro. E você pode adquirir um livro desse por menos de R$ 20. Então, se você não só adquirir, mas estudá-lo, você vai fazer o máximo. Eu gostaria de contar aqui um episódio que passou-se comigo nesse mês que está terminando. Eu li um livro, uma obra monumental do Jean. Jean-Jacques Rousseau. É um dos referenciais do Pestalozzi. Ele conta nesse livro, chama-se Confissões. É um livro de quase 600 páginas. Ele conta a vida dele. Muito bonito o livro. Só que eu, ao folhear o livro, é um livro que já se encontra velho, velho. Ao folhear o livro, eu encontrei mais ou menos umas 60 páginas que estavam grudadas porque não foram, elas saíram coladas da tipografia. Quer dizer, a conclusão que eu cheguei é que ninguém leu aquele livro. Ele ficou velho e ninguém leu. Eu tive que cortar com a régua, assim, com muito cuidado para não rasgar o livro. Então, esse livro envelheceu e ninguém leu. Eu fiquei penalizado com aquilo. Porque você veja, a obra está ali. Isso aí é recurso para que a gente possa se esclarecer. E ele passou pela vida, aquela unidade, pelo menos, 60 páginas grudadas que nunca foram folheadas. É isso aí, Alain. É, meu amigo Luiz, você sabe que a leitura, né? A leitura nos abre muitas janelas para o mundo, né? Então, existem várias provas da riqueza. A gente, quando fala prova da riqueza, a gente associa diretamente a dinheiro, né? Mas existe a riqueza do conhecimento, existe a riqueza da saúde, existe a riqueza de como você é no mundo, do carisma, né? Existem muitas potências que a gente pode chamar rico. A gente necessariamente não precisa ter o dinheiro para se falar rico, né? Nós popularmente temos alguns preconceitos com isso, né? Quando eu lembro de pessoas mais velhas conversando, né? Ah, como que tá o fulano? O fulano tá bem. O que é tá bem? Não, ele tá bem empregado, ele tem a casa dele, ele tem dinheiro no banco, ele tá bem. Agora, eu acho que tem duas provas muito difíceis para passar no mundo. Graças a Deus, como eu não sou um espírito dos melhorzinhos, Deus falou assim: não vamos dar para esse rapaz, não, que ele não aguenta nenhuma nem outra. Uma é a prova da riqueza e outra é a prova de não ter nada. São dois extremos muito complexos, né? Você nascer realmente sem nada. Mas eu ainda acho que nas chances de falhar, o com mais dinheiro tem mais chance de falhar do que o que não tem nada. Porque o que não tem nada, quase nada vai ser cobrado dele. Nada ele tinha. Agora, aquele que tem riqueza tem muito a ser cobrado, né? E aí eu vou voltar a afirmar, não é só a riqueza do dinheiro. Se você tem conhecimento numa área e esconde para você esse conhecimento, você está sendo avarento do conhecimento. Se você tem saúde plena e fica dormindo o dia inteiro, você está sendo avarento da sua saúde. Se você tem as melhores oportunidades do mundo, muitas vezes apoiados por pais, né, ou tios ou avós que te deram esse recurso e não aproveita, você está sendo avarento dessa situação. Então, nós precisamos, né, agradecer a posição que encarnamos no mundo, né? E passar pelas nossas provas. Se a prova que nos envolve é a da riqueza, de qualquer um desses tipos aí, como vivenciar da melhor forma possível? E aqui, Jesus, nem Caibar, nem eu ou Luiz estamos aqui criticando quem tem dinheiro, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós estamos criticando a pessoa que tem muito, seja dinheiro, conhecimento, sabedoria, e não compartilha. Então, compartilhar não é dar tudo que tem, não é isso. É usar como ferramenta para capacitar aqueles que estão à sua volta. Eu não esqueço nunca de uma entrevista que eu vi do Antônio Hermir de Moraes, uma pessoa, eu não tenho o que falar de mal dele, só elogio. Um dos homens mais ricos do Brasil aí, poderosíssimo, dono do Grupo Votorantim e de mais outras e outras empresas, milhares e milhares de empregados. Ele andava com terno, porque a função dele exigia, mas nunca era terno Armani, não era ternos de luxo, eram ternos comuns, comprados ali na lojinha ali, era terninho. E numa entrevista, que eu não lembro agora o repórter que estava entrevistando, pergunta para ele por que ele estava montando aquela nova empresa que ele estava montando, foi numa inauguração de empresa, de alguma indústria nova dele, tá? Por que que ele estava... Ele já não estava satisfeito com o que ele tinha. Ele falou para o repórter assim, a minha missão no mundo é gerar empregos. Eu estou gerando mais empregos. Ou seja, um bilionário como ele, a preocupação dele é em gerar empregos. E gerou milhares e milhares e milhares de empregos. Milhares e milhares de empregos que contribuíram para a vida de milhares e milhares de famílias, de filhos que foram com mais condição para a escola, com crianças que cresceram com o dinheiro desse pai ou dessa mãe trabalhador que levava esse dinheiro para casa e compartilhava com os filhos. Então, imagina se todo multimilionário como Antônio Hermílio de Moraes tivesse a ideia de, com seu dinheiro, gerar empregos. O mundo ficaria muito mais tranquilo para todos nós. É esta a prova da riqueza exemplificada por alguém que venceu a prova da riqueza. E é difícil. É difícil. A riqueza nos convida à distração, né? Ah, eu vou passear, Não que é ruim passear, não que é ruim descansar de vez em quando, mas é muito convite ao ócio, ao esbanjar esse dinheiro, né? Então, que a gente lembre sempre que, se estamos passando pela prova da riqueza, e vou reforçar mais uma vez, não só da riqueza financeira, mas do conhecimento, da saúde, da capacidade numa área do conhecimento, que a gente aprenda a contribuir. Não é isso, Luiz? Sim, só eu teria a acrescentar a isso, Alan. Uhum. Eu tenho o hábito de chegar para as pessoas que promovem lives a respeito do Espiritismo, que nós dois vamos reconhecer, nós somos ricos em conhecimento espírita. Então, eu chego para esse pessoal que promove live, promove palestra, e falo para eles, se você tiver dificuldade, porque o teu palestrante faltou, pode me chamar. Se eu tiver livre, eu faço. É o que nós podemos distribuir, entendeu? É uma obrigação, né? É uma obrigação. É uma obrigação. É isso aí. Bom, são 10 horas e 17 minutos e já está na hora da gente, já até passamos da hora, mas é que o assunto é importante, a gente fica aí empolgado, né, com o assunto. E a gente está na hora de começar o terceiro bloco do nosso programa. E nesse terceiro bloco, nós estamos estudando de forma sequencial o livro A Gênese, Os Milagres e as Previsões Segundo o Espiritismo. Ele é um livro publicado em 1865. Estamos no seu capítulo 7, com o título Esboço Geológico da Terra. Por isso, o programa de hoje chama Esboço Geológico da Terra 4. Porque nós estamos agora no quarto domingo, em seguida, estudando esse capítulo, e acredito que vai mais um domingo ainda, vai ter a edição número 5. E nessa parte nós estamos entre os itens 33 ao 47. Então eu vou fazer uma pergunta para o Luiz, e Luiz, daí eu faço uma pergunta para mim mesmo. Tá bom. Já que o nosso amigo Geraldo não está aqui, a gente vai respondendo nós dois. Então, vamos lá. Ele fala assim para a gente, ó. A era terciária da formação do planeta Terra, citada por Allan Kardec, ocorreu há aproximadamente 50 milhões de anos atrás. O mundo se modificava lentamente para receber o impulso da vida e o espírito imortal. E aí vem a pergunta, Luiz. A doutrina espírita já nos permite inferir qual a idade dos espíritos que vivem no planeta Terra? Já existíamos quando o mundo estava em formação? Ah, então a resposta aí ela seria adequada, porque o planeta Terra ele surgiu na situação de planeta primitivo, né? E como se sabe, a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de existência. Nós sabemos também que o princípio espiritual não surgiu no homem. Ele surgiu nas situações primitivas, né, de existência de seres vivos. Então, a gênese espiritual, nós também sabemos que nem os espíritos sabem. O surgimento do ser hominal se estima que tenha surgido ao fim do período terciário. Início do período diluviano, que foi chamado aí na Gênesis como diluviano, mas hoje a ciência não considera isso. Porém, é o período em que as águas se espalharam pela Terra, porque houve um movimento geológico que as montanhas surgiram com a colisão das placas tectônicas que fizeram com que a Terra subisse. E os Alpes e várias cordilheiras surgiram nessa época. Aquelas águas que estavam represadas nesses locais, elas escoaram quando houve esse movimento. Daí interpretar-se como diluvianos, porque além da chuva, a água se escoou por todas as coisas, geralmente em áreas onde ocorreu esse soerguimento de montanha. Então, o ser humano, ele surgiu provavelmente há 200 mil anos atrás, nessa época, e aí se pode prever que, na condição primitiva, esses primeiros espíritos foram criados simples e ignorantes na condição da Terra como planeta primitivo. A partir daí, né? O ser humano foi evoluindo, como também a gente sabe a respeito de seres que falharam em outros orbes e foram mandados para cá, assim como ocorrerá agora que o nosso planeta é de regeneração, muitos seres que plantam a ignorância, o mal, a maldade, eles serão também migrados para planetas primitivos. Pode-se prever realmente o surgimento do espírito criação na Terra, mais ou menos nesse período. Muito bem. Essas eras, até para o pessoal de casa aí que nunca se preocupou muito com a leitura disso, elas se dividem em cinco principais, né? Pré-cambriana, paleozoica, mesozoica, cenozoica. O surgimento da vida humana se deu no cenozoico, era no qual encontramos o período atual denominado de quaternário. Então, assim, é interessante a gente ir estudando, porque essas pesquisas, veja, o cenozoico teve início há 65 milhões de anos. Mas a vida humana, né, pelo menos o quaternário, ele começa há 1,8 milhões de anos atrás. Foi nele que surgiu a vida humana, o Homo sapiens, né? Mas há 200 mil anos atrás. Então, veja quanto, né? Como ainda é difícil, né? As pesquisas arqueológicas. E às vezes a gente vê, né? A gente vê na televisão, numa reportagem, né? Os paleontólogos, os historiadores, os arqueólogos. Todos eles lá tentando saber um pouco mais, às vezes eu já vi a pessoa falando assim: nossa, mas que perda de tempo, né? Essa gente fica ali fuçando essas coisas. Olha, eu acho que eu queria ser um arqueólogo desses aí, um antropólogo, porque é muito importante a gente conhecer a história, para a gente poder, né, conhecendo a história, saber quem nos antecedeu para estarmos aqui. quem facilitou a vida do planeta para hoje nós podermos estar dentro de casa fazendo um programa ao vivo, né? Eu na minha, o Luiz na dele, vocês nas de vocês, nós todos aí no conforto das nossas casas, conseguindo compartilhar conhecimento. Eu realmente reverencio todos aqueles que nos antecederam com todas as suas dificuldades, porque provavelmente foi até nós mesmos, né? Nós, em outros períodos, em outros processos evolutivos, e assim sucessivamente. Quando a gente vai descobrir a história dos antepassados, muitas vezes estamos descortinando a nossa própria história, né, Luiz? Isso aí. E o Alan, deixando claro, né, que o progresso da geologia ela se deu na Segunda Guerra Mundial. Porque com os ataques daqueles submarinos alemães, foi obrigada a desenvolver radares cada vez mais potentes que foram capazes de perscrutar todo o solo dos mares, etc., né? Então, você vê, a desgraça produzindo um progresso imenso numa área que estava patinando há milhares de anos, né? Você veja a riqueza de Deus, né? Ele aproveita o caos para criar. Né? Já que vocês são perturbados e vão fazer essas bobagens aí, deixa eu ver o que eu aproveito disso aí. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, mas hoje em especial para minha amiga Lavínia. A Lavínia, o Luiz acabou de fazer uma propaganda agora dos sebos, né? Do sebo virtual. Sim. E a Lavínia eu conheci num sebo em Campinas, lá em Barão Geraldo. Eu adoro sebo, eu falo que eu sou meio parente das traças, né? Eu gosto de viver perto dos papéis, dos livros. E eu estou lá nesse sebo e eu conheci essa querida Lavínia, que hoje ela conseguiu pela primeira vez estar ao vivo. Ela sempre nos ouve, mas no programa gravado. E hoje ela está aqui ao vivo. Então, um beijão no seu coração, minha querida. A gente ficou amigo assim que se conheceu. É algo assim fantástico, né? Então, um beijão. E um beijão para todo mundo que está nos ouvindo. Eu fiz só uma referência a ela porque faz tempo, hein, Lavínia? A gente se encontrou antes do Covid no sebo. Vai vendo só. E o tempo passa. Bom, vamos lá. Pergunta agora. Tal, no final do item 34, Kardec escreve: tal o grande fenômeno que se realizou no período terciário que transformou o aspecto do globo. Ao fazermos uma viagem retrospectiva das revoluções geológicas do planeta Terra, observamos que tudo convergia para o nascimento da vida em suas várias expressões. Pergunta: tal pensamento é uma hipótese ou é uma verdade insofismável? Olha aí, o Geraldo fica lendo muito Emmanuel, também está ficando usando palavras emmanuelísticas, né? Insofismável. É uma verdade insofismável, meu querido Geraldo. O planeta, ele segue, né, um comando maior de entidades espirituais muito elevadas que dirige a formação e o preparo desse ambiente atmosférico que nós hoje podemos aqui habitar. Tudo bem que nós também, né, cocriando, criamos poluição, criamos sujeira, nós ainda estamos naquele caos que ainda vai criar a vida verdadeira do planeta. Nós ainda mal baratamos o que bilhões de anos precisou para deixar o planeta em condições da nossa vida. Então, a gente ainda precisa valorizar um pouco mais esse planeta, mas existe um comando, né? Há uma sequência lógica nos eventos. O planeta começa com uma bola de fogo incandescente, promovendo a evaporação de muitos gases. Esses gases, ainda muito tóxicos, se acumulavam em nuvens que faziam cair chuvas muito ácidas. E essas chuvas foram resfriando o planeta, e conforme resfriava, evaporava e assim sucessivamente, até ter condição de surgir a primeira plantinha aqui no planeta, e assim foi surgindo o primeiro ser animal, ainda unicelular, depois foram surgindo outros animais, até há 200 mil anos só surgir o Homo sapiens, e estamos aqui nós, Homo sapiens, aqui vivendo. O planeta Terra, segundo as pesquisas, tem em torno de 4 bilhões e meio de anos, né? De que ele se separou para começar a ser um planeta. Então, precisamos de 4 bilhões e 300... Não, 4 bilhões 499 milhões e 800 mil anos para preparar a condição do ser humano estar aqui. E nós, em 200 mil anos, já transformamos esse planeta. Tem muita coisa boa que a gente fez, mas a gente ainda precisa usar melhor o nosso planeta e os nossos recursos. Né, Luiz? Ah, sem sombra de dúvida. Você vê que esse capítulo da Gênesis deveria ser muito estudado, porque ele mostra que Deus não opera milagres, né? Uhum. Você falou dessa nuvem que cobriu a Terra de ácido e havia necessidade disso se transformar. Então, na Terra, se desenvolveram aqueles vegetais enormes, né? Aquelas, o verde promovendo a purificação do ar. Entende? Animais enormes. Então, tudo isso levou esse tempo todo. Não houve um milagre, faça-se o homem. O homem, a possibilidade de vida do homem foi construída ao longo de milhares de anos para que pudesse surgir. Não tem milagre, o que tem é muito trabalho. E não é diferente para nós. Nós temos que, através de muito trabalho, construirmos essa situação. E não dá para parar, né? Ô, não, Luiz, dá para parar. Olha só, a Lavínia me deixou aqui emocionada. Ela falou assim, ó, foi mesmo, muito obrigada, meu caro, imediato, melhor amigo de infância. Agradeço a Deus que nos colocou em contato naquele momento e, a partir dali, iniciei meu curso sobre a filosofia espírita, que já estava em meu radar desde a adolescência. Quem sou, de onde vim, para onde vou. Busca permanente. Ô, oh, Lavínia, você deixou seu amiguinho aqui de infância emocionado, viu, meu amigo? É, eu acho que a gente está aí distribuindo riqueza, né? E a Lavínia tem um trabalho social fantástico, trabalha num monte de lugares, ajudando as pessoas. Então, assim, é um encontro que ele é natural. Se a gente deixar a vida mais solta, né, Luiz? A gente, sim, encontra com pessoas o dia todo. O dia todo a gente encontra com pessoas. E como a gente interage com elas? Hoje, com essa história, essa máscara aí que nós temos que usar, até o sorriso está difícil, né? Porque a gente tem que aprender a sorrir com os olhos. A pessoa não consegue ver um sorriso por trás das máscaras, mas eu continuo sorrindo com os olhos, eu continuo tentando gargalhar para a pessoa ver que eu estou rindo, né? Por trás das máscaras. A gente precisa viver alegremente nas nossas riquezas, né? Conforme disse o nosso amigo Emmanuel. Bom, todas as revoluções geológicas foram movimentos sísmicos que culminaram no maravilhoso mundo que hoje habitamos. Pergunta, Luiz, o acaso é uma palavra que expressa a nossa ignorância? Sem sombra de dúvida. Você vê que nós estamos estudando há bastante tempo, e em todo esse tempo a gente vê que a coisa se alia, ação e reação, né? Causa e efeito. Reestudando, né, a Gênesis nesse capítulo, eu achei maravilhoso o fato dos animais, dos vegetais serem enormes, que é para fazer a limpeza, né, do ar. Quando o ar se tornou propício, surgem os seres vivos. Não existe acaso. Existe muito trabalho, muita ação e reação ordenada. Eu diria até, Alan, estudando sobre o caos, inclusive eu publiquei essa reportagem, no Vadimekkum Espírita. Nem no caos existe o acaso. O que existe é uma interferência dentro desse caos para que se promova aquele acaso, né? Ou aquele elemento que vai mudar o rumo desse caos. Nós lemos aí, há pouco tempo atrás, né, gente, o policial militar, que ele carregava uma correntinha, não sei o quê, aí desviou uma bala que ele teria. Não existe acaso, o que existe é a interferência divina a partir do momento em que aquilo não deve acontecer. É a manipulação dos espíritos sobre itens da natureza. Você sabe que tem uma frase de Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo alemão. Ele até é meio visto preconceituosamente como um negativista, né? Mas ele tem muita coisa que sustentou a formação de Nietzsche. E Nietzsche hoje, que é um dos grandes pilares da filosofia moderna, né? Então, Schopenhauer, ele tem uma frase que ele fala assim, que o caos é criador, né? Ele sustenta que na calma ninguém cria. Quando tiver, você está numa zona de conforto, você não mexe um dedo. Então, você precisa de algo que tire você daquela zona de conforto para nos transformar. Por exemplo, a pandemia é um caos criador. Não é? Lã, uma coisa que nós temos que tornar as pessoas conscientes sobre a questão da... Você estava falando, essa amiga sua que você encontrou no sebo. Nós temos que criar em torno de nós aquele clima de sintonia para que a espiritualidade, onde quer que você se encontre, ela possa promover o seu encontro com alguma necessidade divina naquele local. Então, nós precisamos estar em sintonia com o plano espiritual, permitindo que ele influencie nossa vida para que, casualmente, a gente encontre uma pessoa, a gente mude uma atitude, a gente mude uma situação. Quando nós nos colocamos nessa sintonia, e aí vem a nossa lição do dia. Para isso, o principal elemento é a alegria. Não essa alegria da gargalhada, essa farra, mas a alegria no sentido de eis-me aqui, né? Faça de mim um instrumento nas tuas mãos. E isso não tem coisa melhor, né, Luiz? Ô, Luiz, sua lente aí, embaçou um pouquinho. Sua lente em todo... Tá. Não tem coisa maior, né? O Luiz não vai lembrar, existe. O Luiz vai lembrar que eu também estava uma vez num sebo. Eu contei aqui no programa uma vez. E eu estava conversando com o dono do sebo e uma senhora bate no minhas costas e pergunta: você é o Alan do programa Visão Espírita? Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou, eu escuto todo domingo, me deu um abração. Eu vou falar assim, ela me conheceu pela voz. Não tem coisa mais gostosa do que se compartilhar. E agora, a pandemia que nos levou ao distanciamento social, a não poder dar um abraço, um beijo, né? A gente hoje nem quer conviver fisicamente com as pessoas quase, né? Eu estou dando um valor ainda maior para um abraço, para um aperto de mão, para um sorriso. O caos criador nos chamando a valorizar o humano que tem em nós, né? Que a pandemia possa ser essa ferramenta de nos humanizar ainda mais. Vai funcionar para todo mundo? Nós sabemos que não. Nós temos, infelizmente... sabemos que um ato como esse vai atingir um grande número de pessoas, mas não todas as pessoas. Mas não tem problema. Nós vamos, já estamos melhores do que estávamos antes e vamos sucessivamente ficando melhores, né, nesse processo evolutivo do planeta e dos seres humanos que aqui habitam, né, Luiz? Olha lá. aí vem a segunda pergunta aqui, ó. No passado, algumas civilizações afirmavam que as grandes erupções vulcânicas eram a ira de Deus. Aos poucos, vamos desvendando os mistérios da formação terrena e reconhecendo que a linguagem divina se manifesta pela natureza que nos cerca. Como Deus se manifesta para a criatura humana? Ô, Jesus, se o Geraldo estivesse aqui, eu falo assim, Geraldo, Deus se manifesta de todas as maneiras, em todos os lugares, em todas as partes. Ele age, olha, ele é muito sem disfarce, ele é escancarado, ele age em nossa vida em todos os momentos. Nós, seres humanos, temos que ficar mais sensíveis para perceber esta presença. Ele já faz tudo, o impossível, para nos dar sinais da sua presença. Só nós, que ainda somos antenas receptoras muito toscas ainda, muito mal elaboradas, muito mal acabadas. Somente nós que somos esses mal acabados ainda, que não conseguimos aperfeiçoar a nossa percepção de Deus. Quando a gente dá uns lampejos de evolução, quando a gente, num dia muito inspirado, consegue estar numa sintonia melhor, a gente fala assim, nossa, olha aí como Deus está presente aqui. Só que 99,9% das vezes que a gente não percebe Deus presente, ele também está presente. Só nós... Posso contar a minha experiência? Por favor, ilustre para nós. A minha esposa sempre foi espírita, né? Eu era evangélico. Um dia eu tive a pretensão de pensar assim, eu vou lá no centro que ela frequentava. Se eu tiver a mediunidade assim que nem a do Chico Xavier, aí eu vou desenvolver. A espiritualidade, que sem eu saber, pensou, agiu assim, isso, vai lá, Bobinho, vai lá, que você é um método bom para verificar. Eu fui na casa espírita para ver se a minha mediunidade era assim do quilate do Xavier para cima. E aí eles aproveitaram aquele presbiteriano bobinho, organizado, muito organizado, para, na face do planeta, fazer várias atividades que eu era útil para eles. Então, nisso aí, a própria casa lá se expandiu maravilhosamente bem, tive participação nisso, e o Vadimeco Espírita, né? Que eu, da minha dúvida, eu pensei assim, esses espíritos se contradizem, eu tenho que anotar que é para pegar eles no pulo. Eles dizem, isso, Bobinho, vai lá, Bobinho. Então, eles aproveitam as nossas características para conduzir-nos para o caminho certo e produzirmos o bem para a humanidade. Realmente, a espiritualidade é maravilhosa. E com isso eles nos ensinam como fazer. Em vez de a gente ficar dando paulada aí naqueles que não pensam como nós, vamos aproveitar o potencial deles e conduzi-los de forma que eles, por si só, encontrem o Criador. É isso aí, Alan. Olha, Luiz, eu acho que a gente vai tocando no assunto, né? A gente fala de Deus e eu fiquei até emocionado. Acho que alguma presença espiritual, não sei falar o quê. Ou é só a minha sensibilidade mesmo, que eu estou evocando ela aqui para se aprimorar. Falar de Deus... Bom, a gente não é competente suficientemente para falar de Deus. Mas eu posso afirmar com categoria que eu e o Luiz podemos falar uma coisa. Nós podemos falar das manifestações de Deus em nossa vida. E que não são poucas, né? A gente convive aí há muitos anos, eu e o Luiz, o Geraldo também, mas assim, falando específico aqui da minha convivência com o Luiz, A gente convive há muitos anos e meu Deus, eu não sei nem quantas vezes que a gente contou de casos onde a gente percebe a presença de Deus. Então, isso, só por isso, eu já posso agradecer a minha encarnação, sabe? Só por essas nossas testemunhos, por essas nossas experiências compartilhadas, pelos momentos que a gente percebe a inspiração, percebe uma presença divina em uma fala, né? Eu fui essa semana com a minha mãe fazer um exame com ela. E eu estava ali na sala de espera, entretendo a minha mãe. Minha mãe não estava muito a fim de fazer o exame, né? E eu estava distraindo ela, falando besteira com ela, brincando, fazendo ela distrair. Aí entrou uma mãe e uma filha. Não precisava falar que era mãe e filha, sabe? Entrou uma mãe e uma filha que era uma igual à outra. Aí eu falei assim: "Ai, mãe, usaram a mesma forma para fazer as duas." Eu estava entretendo a mãe com alguma bobagem qualquer que eu estava vendo, né? E minha mãe falou assim: "Ah, é verdade, como elas são parecidas, né?" Eu falei: "Olha só, né?" Eu falei: "Puxa vida, né?" E fui pegando no pé da minha mãe, falando da moça. Quando nós vamos lá para o exame, minha mãe entra numa sala e a mãe dessa moça entra na outra sala. E a moça fica ali comigo, né? Aí eu falei assim: "Olha, que fui falar mal da moça, a moça aqui agora, né?" Aí eu começo a puxar a conversa com a moça. A moça era daquelas que reclama até nós, que passou por não sei quanta cirurgia, com dor, não sei na onde, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu fui brincando com ela, falei: "Mas onde tem essa fila para pegar tudo isso numa vida só? Eu não quero essa fila, me fala onde quer que eu vou passar longe dela, né? Meu Deus do céu, qual a sua religião?" Ela falou: "Sou espírita." Eu falei: "Ah, não." Não. Fiz uma palestra para ela, porque o exame, tanto da mãe dela quanto da minha, demorou um pouco. Fiz uma palestrinha para ela de 10 minutos sobre espiritismo. Ela me deu a oportunidade. Então, o que começou, olha só, como que eu percebi ela entrando e como que as coisas combinaram de estar nós dois ali em pé no corredor. Você acha que é um acaso isso? Não. Aí, você acha que eu vou perder uma bandeja dessa? Foi entregue na bandeja. Eu não sei se eu mudei o pensamento dela, mas que eu enfiei um negocinho lá, um grilinho, para ficar clicando lá. Quando ela pensar outra vez, eu coloquei. Então, é essa a nossa oportunidade de ser ferramenta em plano menor, ferramenta de Deus em plano menor. É estar com a sensibilidade, com a percepção aguçada. E o Geraldo continua aqui, ó. Ao abordar os períodos geológicos no livro A Gênese, Allan Kardec parece sondar os mistérios e enigmas que envolvem a formação do planeta Terra. E a pergunta é a seguinte, Luiz: a filogenética e o estudo da evolução humana são necessários para a evolução espiritual? Por quê? São necessários. Então, respondendo positivamente ao geral. Porque nós passamos a entender o processo como se dá. A partir do momento que você percebe, que você confirma que você faz parte de um processo evolutivo, você já conclui que ele está em andamento. Não parou, não chegou ao fim. Você sabe que existe uma vida espiritual, porque a vida espiritual é consequência dessa evolução. Você vê quando você estuda os reinos inferiores da natureza, e a doutrina espírita é muito clara com relação a isso, eles são muito categóricos, tudo se encadeia na natureza, você percebe que você é fruto de um processo milenar de evolução. Então, precisa ser muito estúpido para entender que agora que você adquiriu. Opa, deu uma E o congelada, Luiz. raciocinador. Voltou, voltou. Já que agora que você percebeu que você, com a sua capacidade, você pode aprimorar todo esse processo e acelerar, você diz assim para você mesmo: meu Deus do céu, agora eu tenho que ajudar a Deus que até agora só me trouxe no colo. Então aí você adquire aquilo que é a fé, aquilo que é a certeza, aquilo que é a confiança de que você não está aqui por acaso, não chegou aqui por acaso, e agora você está brilhando a sua luz. E essa luz, ela é o maior combustível que pode fazer com que ela brilhe mais intensamente, se chama a sua vontade, o seu querer. E quando a gente, Alan, bota isso na cabeça, aí é que nem São Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. É uma consequência natural. Olha, eu imagino que quando a gente chegar nesse nível aí, vai ser covardia, evolução. Eu falo que nós passamos, nós seres humanos, nós estamos passando, nesse período evolutivo, o pior momento, o pior no sentido de ser mais difícil momento da evolução espiritual. Por quê? Porque nós já temos plena consciência do que é o certo e do que é o errado. Por que ainda fazemos o errado? Então, quando a gente chegar no nível que a gente deixe de fazer o errado, quando a gente chegar, eu digo como civilização, aqui não estou me referindo a um ser individual, estou falando como grupo social, né? Porque se alguém falar assim, ah, mas eu não faço mal. Mas quando você faz de bem? Porque não é só não fazer o mal, né? Não pode ficar na omissão, né? Tem que fazer o bem também, né? Quanto você faz de bem, né? Porque enquanto nós estamos aqui nesse programa, sentado na nossa casa, tem gente morrendo de fome, de sede, de uma série de problemas no mundo que nós, de alguma forma, poderíamos trabalhar para amenizar. Né? E o que a gente faz para isso? Né? Nós somos humanos, todos nós. Nós somos aí mais de 8 bilhões de seres humanos encarnados. Eu falo para minha filha, ela está agora no último ano do colegial, vai prestar vestibular. Filha, faça aquilo que te deixe em condições de ser a melhor ferramenta de implantação de amor na Terra. É assim que eu falo para ela, forme-se naquilo que você vai contribuir com o planeta na melhoria da vivência uns com os outros. Né? Que a gente possa ter essa ambição no planeta, né? De sermos pessoas mais dedicadas, né? Que é o que a gente deveria fazer. E outra pergunta do Geraldo é a seguinte: os animais da era pré-diluviana, assim como os animais da atualidade, são seres vivos que atuam na natureza? A pergunta do Geraldo é assim, ó: assim como os homens, os animais também possuem um determinismo evolutivo. O homem teve origem entre os animais? Então, assim, nessa pergunta aí, esse determinismo não é bem a palavra aqui, né? Há uma constância evolutiva, né? Há uma arquitetura nesse processo evolutivo. O homem não é herança espiritual de uma evolução animal. Há um preparo espiritual em vários reinos, animal, vegetal, mineral. O homem, ele vai ser fruto desses vários elementos, né? Na sua formação elementar. Então, por exemplo, o exemplo que o Luiz dá, um exemplo muito bacana. É como se fosse uma linha de produção de carros. Então, lá num reino animal qualquer lá, se prepara a roda, no outro prepara o motor, no outro prepara a direção, no outro banco. O ser humano é quando Deus pega todos esses preparos espirituais e faz um carro e nele dá vida, né? Põe combustível ainda, né? E dá partida. A partir dali, nesse preparo espiritual desses reinos todos, nós nos individualizamos, né? Nós somos um ser individualizado e continuamos daí em diante um processo evolutivo em direção a Deus, né? Eu não sei se o Luiz quer acrescentar alguma coisa. Que é importante que a partir daí entra o livre-arbítrio e a responsabilidade e a questão moral. Então, é isso que eu estava falando ainda há pouco. Nós estamos na fase que agora que vamos começar a dar lucro para Deus. Porque até agora nós já demos prejuízo. Só trabalho. Foi esforço da natureza. E mesmo assim ele respeita o nosso livre-arbítrio e por um bom período a gente fica fazendo bobagem e aí ele fica nos contemplando ainda com certas vantagens. Não sei, você imagine quanto que nós devemos, né? Mas melhor nem fazer essas contas, né, Luiz? Não, precisa. Muito bem. Olha, são 10 horas e 55 minutos. Eu acho que ainda dá para fazer duas perguntas, Luiz. Tá bom. Só para gente, porque faltam duas para cada um de nós, mas as quatro não vai dar. Então, eu vou fazer até as duas juntas. E aí a gente comenta essas duas juntas. Ele fala assim, ó: diz a ciência que os fósseis são restos de seres vivos ou de evidências de suas atividades biológicas preservados em diversos materiais. Então aí vem a pergunta: quais lições obtemos ao encontrar os fósseis? E ele pergunta na sequência, o que seria o verdadeiro dilúvio universal? Qual o entendimento espírita sobre o dilúvio? Vamos falar então. Qual lição obteremos ao encontrar os fósseis? Eu respondo? Isso. Isso. Os fósseis, na realidade, são conformações científicas da existência daquele animal, daquele vegetal, daquele elemento, naquele período da evolução, né? Então, com isso, nós podemos traçar um parâmetro de como as coisas ocorreram, porque não tem contestação. Há tantos milhões de anos se encontra. Vamos imaginar que se encontre um fóssil de um ser humano há 1 milhão de anos, em algum período. Já sabe pela idade daquele fóssil que aquilo ali tem 1 milhão de anos. Então, cai por terra essa afirmativa que o homem surgiu há 200 mil anos. Ele surgiu há 1 milhão de anos, que ali está a prova. Então, Isso. o fóssil, na realidade, é a prova científica daquele fato naquele período. Então, é fundamental para fundamentar a nossa fé naquele fato. E aí ele pergunta sobre o verdadeiro dilúvio universal, né? Qual o entendimento espírita sobre o dilúvio? Você quer aproveitar e responder também? Sim, como nós falamos, no surgimento desse terciário, surge com as placas tectônicas, aquele surgimento das cadeias de montanha. Ora, aquilo ali era um terreno plano, um terreno acomodado que tinha água acumulada. Aquela água, com o levantamento súbito daquelas montanhas, ela escoou para algum lugar. Então, aquela água representou assim: imagina você pegando uma bacia. Imagina se você fosse capaz de por baixo da bacia, levantar uma montanha nela. A água que estava dentro da bacia escoa para tudo quanto é lado. Então, você pegando o volume daquilo, imagina uma cadeia se levantando de um mar, o volume daquilo, se escoando por uma amplidão, seria interpretado como um dilúvio. É um tsunami, né? Hoje, assim, gente. Tsunami, exatamente. Só que o nome que foi dado e até escrito de uma forma poética, foi falado que toda a terra ficou inundada. Então, na realidade, era terra habitada, né? Na época, a terra habitada era uma terra pequena lá, não tinha pessoas espalhadas pelo planeta como tem hoje aí, né? Eram bem menos Isso. pessoas, né? Então, deu a impressão que o planeta inteiro foi inundado com aquela história lá, né? É mais uma impressão do que outra coisa qualquer, né? Vamos lá. Vamos encerrando por aqui, Luiz, sabe? Porque tem mais Vamos duas, ser mas elas iam ficar tudo complicadas, bem. né? Tudo Então, bem. as suas últimas palavras, meu amigo Luiz. Amanhã estarei fazendo palestra na Mensagem de Esperança, lá em Capivari, né, no Arnaldo. Nosso querido Arnaldo. Isso. Então, os centros espíritas estão começando a abrir as suas portas, a União já faz isso, os centros lá em Santa Bárbara já fazem isso. Então, cada vez mais os centros vão abrindo as suas portas e nós vamos retomando a nossa vida normal. É isso aí. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe. E hoje eu vou já almoçar com meu netinho, o Matheus, que hoje completa mais um ano de vida, e nós estamos almoçando junto lá na costela do japonês, lá em Indaiatuba. Oh, vamos comemorar com alegria mais um ano do seu neto, meu querido. E um abração especial aqui para o Geraldo, que espero que ele recupere aí dessa virose, né? Que ele se recupere. Ele tem que procurar um bom gastro, eu falei para ele hoje. E ele é gastro, né? Mas eu falei, procura um bom gastro. Ele não gostou muito da minha brincadeira, não. Mas que Deus e os bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita, sempre nos abençoe. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos no domingo que vem. Um abraço a todos.